batizei com a espada do rei. Fiz o nome do pai aí, o meu anjo da guarda rezei. Tomei passe com bom pai de santo, despachei nas correntes do mar. Minha estrela tirou o quebranto, escutei os tambores do pai. Tenho flores no meu coração, plantei oferenda pra mãe e mãe já joguei. Deve ser o Senhor de Belém, eu sei, quem mandou você pra me amar. Esses olhos de deusa me atraem, me atraem. Se é feitiço da Índia não tem perdão. Você está na cabeça e não sai, não sai. Princesa do meu coração, quero ver a galera cantando e batendo na palma da mão. Quero ver a viola e o samba tirando a poeira do chão. Quero ver o cavaco e a sanfona tocando na mesma canção. Vou tirar a princesa do samba, mostrar que sou bamba e levar pro sertão. Temperei seu amor com dendê, batizei com a espada do rei. Fiz o nome do pai aí, o meu anjo da guarda rezei. Tomei passe com bom pai de santo, despachei nas correntes do mar. Minha estrela tirou o quebranto, escutei os tambores do pai. Tenho flores no meu coração, plantei oferenda pra mãe e mãe já joguei. Deve ser o Senhor de Belém, eu sei, quem mandou você pra me amar. Esses olhos de deusa me atraem, me atraem. Se é feitiço da Índia não tem perdão. Você está na cabeça e não sai, não sai. Princesa do meu coração, quero ver a galera cantando e batendo na palma da mão. Quero ver a viola e o samba tirando a fuga.